Às vezes no silêncio da cal, eu fico pensando acordado. Será que ela é traveco? Provavelmente não, não vou arriscar. 뭐요? 얘기를 하고 싶다고 했다. Sejam bem-vindos ao Fracassado de Porão. Eu sou o Araújo e Darwin estava errado. Eu sou o Dr. Routin e Zack Snyder é o Demogorgon. Eu sou o Jotaro BR e as adaptações são só o fracasso de gente que tá tentando conseguir mais dinheiro. Eu sou o Sabugael e, mano, pra que a gente tá aqui mesmo? Enfim, sejam bem-vindos ao podcast. Este eu creio que vai ser o piloto. E hoje, como é que vai funcionar? É, esse é o piloto? Calma. Esse é o piloto? Eu vou usar a leitura de e-mails. Bem, antes do episódio começar, eu gostaria de fazer alguns avisos importantes. Olá a todos, eu sou Araújo Dessuki, dono do canal do YouTube e da página do mesmo nome, administrador do site do Fracassados de Porão e também host desse podcast. E sejam bem-vindos ao primeiro episódio desse novo projeto que é o Fracassados de Porão, o podcast onde a gente vai falar sobre qualquer coisa. Como esse é o primeiro episódio, nós não temos e-mails ainda, mas você pode mandar um e-mail para fracassadosdeporão, sem maiúsculo, sem acento, @gmail.com. Não é necessário uma identificação, mas a gente sempre preza por um nome a se chamar. Dito isso, aproveita o episódio. Games que viraram filmes. Eu vou dizer logo que o único que prestou até agora foi Mortal Kombat. Caramba, não, o que você tá pensando? Cara. Você é louco? Cara, não, ele é um bom filme B, tá ligado? Tipo, ele não mexe muito. Ele não mexe quase nada na história do original do Mortal Kombat. Todos os personagens estão lá do jeito que estão no jogo do Mortal Kombat. E por mais de ter uns efeitos galhofa, ele foi feito numa época que é o máximo que eles conseguiam. Não, mas cara, vai tomar no seu cu pra começar. O filme do Mortal Kombat é ruim. Ele é ruim como filme, ele não é ruim como Mortal Kombat. Ele tem um plot que é furado, um monte ele é uma boa adaptação de. Cala a boca, eu tô falando! É uma boa adaptação, mas é um filme merda. Calma, eu tô falando! Olha, ele tem um plot furado, ele tem cenas que não vão a lugar nenhum, ele não tem nenhum desenvolvimento de personagem, ele não tem nada. Ele é ruim como filme, não é nem ruim como adaptação. A questão é que, tipo, eu quis dizer que o Mortal Kombat não conseguia ser um filme. Eu não quero dizer que o Mortal Kombat seja o melhor filme de adaptação de games até hoje. É tipo que ele é o. É, como é que fala? O Cidadão Kane dos da adaptação de videogame. Mas a questão aqui é pelo menos divertido, velho. Ele é divertido. Cara, ele é tipo Independence Day, ele funciona como filme B. Cara, a única adaptação boa, semi-boa de videogame pra filme que eu vi até agora é Prince of Persia. Cara, eu acho que até agora a única adaptação boa que eu vi de game mesmo. E é isso que eles cagaram pra história do jogo, e eles querem uma história totalmente nova. É a adaptação do Hitman, nossa, 147, cara. Pô, pior que o filme do Hitman é bonzinho, né? Não é muito... É, cara, ele é muito bom, mas o plot não tem nada a ver. Eles só usaram os personagens. Na verdade, eles usaram o personagem. Se eu não me engano, do game é só ele que aparece. E esse é o ponto, cara. Esse é o ponto que eu queria chegar. Pra vocês, o que é que define uma boa adaptação? Você tem que pegar a obra original e simplesmente só mudar a mídia, tá ligado? Só. É tipo você, no filme do Resident Evil, você vai pegar os movimentos dos personagens, os mesmos cenários, as mesmas cutscenes. Só que o quê? Só que vai ser feita por atores reais. Você não vai jogar, você vai assistir o jogo. Olha, eu acho que isso é meio sem graça, cara. Se você já tem um jogo pra isso, cara. Eu não vejo. Eu acho que você fazer um filme simplesmente emulando tudo que tem no jogo é meio redundante. Você nunca pode excluir, sabe? Você tem que adicionar coisa, mas você vai fazer uma adaptação. Cara, você tem que lembrar que, tipo, Resident Evil é um jogo de 15 horas e um filme tem duas. Enfim, pra mim, uma boa adaptação, ela só tem que manter o mesmo eixo da história. Ela pode fazer algumas pequenas mudanças, mas nada que seja tão discrepante assim com o original. Ah, se for adaptação em geral, cara, então basicamente você tem que pegar a essência do negócio ou você melhora, porque, tipo, Guardiões da Galáxia. Os Guardiões da Galáxia, os quadrinhos são uma merda, cara. São os quadrinhos, tipo, eles são de mediano a merda. Mas o filme se transforma em um negócio sensacional, mano. Isso aí. É uma boa. Isso eu concordo. Isso eu, ou você adiciona ou você melhora. Você não tem como você excluir e cagar. Não sei, cara. Eu já discordo da maioria de vocês, porque, tipo, pra mim uma adaptação ela só tem que pegar algo que tá numa mídia e tirar aquilo que funciona daquela mídia e não funcionaria na outra. Por exemplo, não vai dar pra você colocar 10 horas de você andando, atirando em zumbi, resolvendo puzzle na porra de um filme. Não tem como fazer isso num filme, aí você tira isso. Aí você bota alguma coisa interessante, um plot, desenvolvimento de personagem e esse tipo de coisa. Everything's a copy of a copy of a copy. Uns três. Quer ver o cúmulo de tudo? Tem o primeiro filme do Resident Evil. E ele é uma... Nossa! Nossa, mano! Aquele final, puta que o pariu! Não, calma. É muito horrível. O primeiro filme do Resident Evil 1 é ruim. Eles pegaram o plot daquele filme e fizeram um jogo. E o jogo é bom. Peraí, tem um plot... Peraí, deixa eu ver se entendi. Eles pegaram o Resident Evil, que era um game... Peraí. Eles pegaram o Resident Evil, que era um game, transformaram num filme, e depois transformaram um filme num game que é baseado no game. Não, pegaram o plot do filme e transformaram num jogo. E olha, é basicamente isso que é adaptação, cara, porque... O que eles fizeram na tela do cinema não funciona num filme, mas funciona num jogo. E isso é uma má adaptação. Por isso que o filme do Mario Bros. Foi uma merda. Cara, o filme do Mario Bros. É uma merda por inúmeros motivos, cara. Não, o filme do Mario Bros. Ele foi uma merda por causa de uma coisa diferente. Cara. Ele é todo cagado. Peraí. Ele tava naquela porra daquele filme. Peraí. Uma coisa. Peraí. O filme do Mario Bros. Ele foi uma merda por uma razão completamente diferente. Porque eles pegaram... Porque, primeiramente, não precisava ser o filme do Mario Bros. É um filme sobre dois canadores que iam pra uma dimensão alternativa onde seres humanos evoluem em dinossauros, não é pra ser o filme do Mario Bros. Então, é pra ser o filme do Turok, né? Pior. O que acontece é que o Mario, ele é um jogo que ele não tem... Ele basicamente não tem plot. É só o cara tentando resgatar a princesa. Aí o que fizeram o pessoal ocidental tentou encaixar a história naquilo. Mas não tem como encaixar, cara. O produtor pegou a ideia do Mario Bros, jogou na cara do cara que escreveu do roteirista. E aí falou, cria uma história plausível pra essa porra que um americano médio consiga ver. Aí o cara se esforçou, se matou, passou dias acordado escrevendo aquela coisa e saiu aquela merda. Porque não tem explicação. Mario é na só verdade, Mario. Dá pra você fazer. Foda que eles não devem nem saber o que é Mario Bros. Falaram, tem dois encanador, chamam-se Mario, e você vai fazer um filme sobre isso, cara. Cara, eles devem saber o que é Mario Bros, porque tem a porra da Daisy, mano. Quem sabe quem é a Daisy? Deram a ideia pra ele e ele mora nas cavernas. Mano, quem viu Deadpool sabe que dá pra transformar uma história de salvar a princesa em um negócio muito foda. Porque Deadpool é basicamente isso. Eu acabei de falar isso, cara. Dá pra fazer, só que não fizeram, porque eles não devem ter jogado Mario Bros. Não devem ter sabido da história. Só Nintendo falou, mano, a gente precisa de um filme do Mario Bros, mas isso daí vai vender jogo. Isso aí não foi nem ideia da Nintendo. A porra do executivo do estúdio deve ter visto o filhinho dele jogando Mario Bros. E ele pensou, olha, tem um encanador que bate cabeça em blocos pra pegar cogumelos, isso vai dar um filme bom. É, ótimo. Cara, na verdade, a real história do filme do Mario Bros é, o cara tinha a porra do roteiro inteiro pra outro filme, aí a Nintendo falou, pô, a gente precisa de um filme do Mario pra vender mais videogame, aí eles tacaram o Mario naquele roteiro e pronto. Não, cara, a Nintendo não é assim, mano. Eu ainda Nintendo, acho mais plausível se pode pra adaptação. A coisa do Dr. Routine, que é o cara viu o filho dele jogando e falou, acho que isso renderia o filme, só que eles não souberam aproveitar a parte do herói resgatando a princesa. Na verdade, assim, o roteirista, ele já tava com o roteiro pronto ali, só que ele faltava o quê? O título, o personagem, essas coisas, mas a ideia tava lá. Só que daí o filho dele chegou e falou, pai, olha só esse jogo aqui, daí, o que que tinha lá? Mario Bros. Daí pimba, vamos fazer o jogo do Mario Bros. Chegou ali na Nintendo, e aí Nintendo, kaká, vocês querem me emprestar o Mario Bros só pra eu fazer uma coisinha aqui rapidão? Cara, vocês sabem que executivos usa cocaína, né? Não maconha. Se, mano, se eles ganharam... Mano, se eles ganharam uma mísera paçoca com a bilheteria disso aí, pra mim já é muito. Não, a bilheteria foi metade dos ganhos, cara. Eles gastaram, tipo... eles gastaram 40 assim, milhões e o filme rendeu 20 milhões. Ainda assim, ele compensou, foi muito pra esse pedaço de merda. E eu ainda quero saber quem é que teve a coragem, na hora que viu o cartaz. Você viu o cartaz? Do Mario Bros. Eu vi. Na hora que viu, falou assim, nossa, mano, deve ser bom, hein, mano. Vou entrar ali pra ver. Voltou chorando. Cara, ninguém viu o cartaz. Nego leu o Mario, aí falou, ok, eu provavelmente vou me arrepender disso. É tipo eu indo ver Esquadrão Suicida. Só que no Esquadrão Suicida eles conseguiram maquiar pra como se parecesse bom antes de estrear. Mas não! Cara, eu vou te falar, nem foi isso, não. Vontade de porra, fazer porra, Mario Bros. Não, porra! O primeiro trailer estendido de Esquadrão Suicida teve Ballroom Blitz. Eles me compraram com aquela porra. E mais tarde ainda, eles botaram outra porra de trailer com Bohemian Rhapsody. Esses caras estavam implorando pelo meu ingresso, mano, porque puta que o pariu. Não, enfim, cara, mas é que, tipo, isso o trailer do Esquadrão Suicida é a prova de que marketing é tudo. É, cara. Isso mesmo. E outra, nesse bagulho do Bohemian Rhapsody, eles enganaram tanto que no trailer eles colocaram o original do Bohemian Rhapsody. No filme eles colocaram a versão do Panic at the Disco. Não, cara, no... Mano, no... Cara, no filme o Bohemian Rhapsody aparece por 13 segundos. Eu cronometrei. É 13 segundos de Bohemian Rhapsody. Na verdade, eles falaram assim, meu, é tipo o Mario Bros. Eles falaram, meu, a gente vai fazer uns... Tá tudo uma tenebrosa do Coringa aqui, meu. DC, empresta o Coringa aí, meu, vai. Deixa a gente brincar com ele. Daí daí olharam pra foto do MC Guimê... Falando, mano, se alguém maquiar ele, vai dar um Coringa perfeito, meu. Nossa, vai ser legal. Sim, cara. E agora vai fazer a turminha da pesada, cara, pra foi ele. Tipo, história de como eu machuquei meu joelho e meu pé. Que eu não vou contar nesse podcast, mas não tem como aquilo dar certo e por algum motivo pessoas viram o jeito disso dar certo. Okay, a gente pode falar sobre como o Esquadrão Suicida é ruim em outro podcast. Vamos voltar pro tema. Tá, ok. Então vamos falar de outra adaptação merda? Que alguém tem outra ideia de adaptação merda? Cara, eu tenho uma ideia de adaptação merda perfeita. Que é o filme do... Pera. Baywatch? É o filme do Alzheimer. Não, cara, Watchmen! Vocês... Watchmen! Porra, velho! Não, eu acho que eu sou o maior nerd de quadrinhos aqui entre a gente. Não querendo me gabar, mas... Porra! Mano! Eu só gostei de Watchmen, acho que porque eu não conheço os quadrinhos. Cara, lê os quadrinhos. Não, pera. Aliás, uma coisa, o Watchmen ele não é ruim, mas ele é bom, só que ele seria bom se não existissem os quadrinhos. Vocês acham que o Watchmen é merda? Vocês já assistiram o filme do Street Fighter? Não, isso aí a gente nem conta, cara. Cara, o filme do Street Fighter não conta nem como filme, nem como adaptação. Aliás, já que isso aqui é um filme, já que a gente vai falar de adaptações em geral, que tal eu falar esse detalhe? Lançaram o filme do Street Fighter, baseado no Street Fighter 2, e depois que viram, e depois pra divulgar o filme do Street Fighter, baseado no Street Fighter 2, eles fizeram um jogo do o filme do Street Fighter. Ou seja, eles ligaram um jogo, fizeram um filme, depois fizeram um jogo baseado no filme, baseado no jogo. Sem falar que eles também fizeram... O jogo normal e o jogo baseado no filme não é a mesma merda? Pior, cara, tipo, o jogo do Street Fighter The Movie, que é o nome dessa abominação da humanidade, você joga ele, tipo, ele não é ruim, ele é bonzinho e tal, mas tudo que você pensa quando tá jogando ele é porra, cara, eu podia estar jogando Street Fighter Movies. Mas é lógico que você pensa isso, porque não foi a Capcom que fez o filme. Mas a Capcom fez a porra do jogo, essa questão, os caras, mesmo vendo o quanto de merda... Só que, caras... não, porque você falou que o filme é ruim, mas o jogo não é tão ruim. Porque a Capcom fez o jogo, daí uma produtora, sei lá, Xing Ling ali, que contrataram ela pelo AliExpress, falou, mano, vamos fazer um filme aí pra vocês, Capcom. Fizeram, ficou uma bosta, daí a Capcom chegou, se arrependeu e falou, meu, vamos deixar isso aqui menos merda, vamos fazer o jogo do filme. Cara, isso não é mérito porque a Capcom fez Mega Man Legends e Mega Man Legends é uma bosta. Não era pra falar disso, não era pra falar do Mega Man Legends. Mano, eu sinto que Mega Man Legends é uma fanfic de Mega Man que eles pegaram e adaptaram, tipo Shrek 4. Acho que Mighty Number 1 é melhor que Mega Man Legends. Mighty Number 9. Cara, com certeza é muito mais Mega Man. Eu te garanto. Cara, o jogo do Mighty Number 9 é bem legalzinho, cara. Tem essa porra pra... Levando a porra toda, tá ligado? Esquecendo 4 milhões, você acha que é um bom jogo, né? É tipo o Metal Gear Rising. Ele é um bom jogo, mas ele não é um bom jogo da saga do Metal Gear. Eu discordo, cara. Como fã de Metal Gear, eu digo que Metal Gear Rising é um Metal Gear melhor do que Metal Gear 5. Não, Metal Gear Rising não é melhor. Isso é só o coração te enganando. Pelo sentimento bom que dá de você rasgar tudo que está no seu. A gente pode falar de Metal Gear em outro podcast, voltando pro tema. É, isso que eu ia falar. Ok, então, se a gente vai falar logo de Mega Man, vou falar logo do desenho do Mega Man dos anos 90. Cara, ele é um ótimo desenho, mas é um péssimo Mega Man. Nossa, como isso é lindo. E sabe o que era mais foda? Sabe o que eu acho que mais me fez gozar de tanto... Nossa, eu acho... Tem um orgasmo de emoção? A equipe que fez os desenhos do Sonic... Não, aquela equipe que fez o desenho do Sonic tava drogada. Pergunta, qual dos desenhos do Sonic? Porque ele tem pelo menos uns 5. Olha, eu vou listar aqui os desenhos do Sonic que eu Bakes virei um expert nessa porra por causa da minha infância. O primeiro desenho do Sonic foi The Adventure of Sonic the Hedgehog, que é tipo o Ren Stimp, só que menos violento. Peraí, como é que eles acham que ia dar assim, certo um Ren Stimp menos violento? A única coisa boa do Ren Stimp é a violência. Então, exatamente por isso que é uma merda. O segundo foi simplesmente Sonic the Hedgehog, que era o Exterminador do Futuro, que se passava no futuro, só que o Sonic liderava uma equipe de Smurf. Com o Ewoks e que derrotavam máquinas. É aquele que ele tem uma banda? Esse também foi produzido pela Dick, né? Esse último foi produzido pela Dick. O terceiro foi Sonic. Os dois, o Nonsense e o robótico Exterminador do Futuro Sonic. É. Então, o terceiro, ele foi Sonic Underground, que ele é um desenho sobre o Sonic. A banda do Sonic é diferente. É a banda do Sonic, só que isso também era uma resistência. Porque esse desenho, ele era meio contraponto dos dois desenhos. Enquanto o primeiro era completa merda e o segundo era uma completa obra-prima, o terceiro ele meio que ficava a desejar, mas meio que era bom. O Sonic Underground, ele começa bom, daí ele vai caindo, daí depois ele sobe, daí no final ele é bom. É, então, aí depois desse teve o Sonic X, que a maioria deve conhecer, que é o anime clássico lá. Sim, sim, o Sonic X que é o famoso, cara, por que que isso aqui não é bom? Mano, tinha tudo pra ser bom, essa porcaria, mas não, estragaram com aquele menino estragou tudo. Ele é como, o desenho era aquele chão limpo, o menininho do Sonic X é como se fosse o balde de esterco que jogaram no chão limpo. O Sonic X é o Sonic Adventure. Aliás, o Sonic X é a campanha do Sonic no Sonic Adventure. E o menininho é todo o resto do Sonic Adventure. Ok. Aí depois desse Sonic X, a última adaptação que teve foi o Sonic Boom, que é uma merda. Cara, não. Eu quero falar sobre Sonic Boom, porque eu vi Sonic Boom. E eu sinto por Sonic Boom a mesma coisa que eu sinto sobre Teen Titans Go. Que é, eles pegaram os personagens e eles vão fazer piada. Cara, não, mas, tipo... Até as piadas são ruins, cara. Então essa questão, cara, as piadas, pelo menos algumas piadas do Teen Titans Go são engraçadas. A do Sonic Boom, tudo uma merda, mano. Cara, você já viu os episódios que o Shadow aparece, mano? É muito bom, mano, aquela porra. Porra, você viu a caralho do episódio em que o Egg foi formando a casa dele e ele vai morar junto com a porra do Sonic? Exatamente, cara. Como não aplaudir isso? Mano, no cu. Mano, eu cresci com o Sonic dando porrada no Eggman. Porrada no Eggman. Eu cresci, minha infância toda vendo o Sonic descer o cacete no Eggman. Por que, depois de minha infância toda estragarem no Sonic Boom, fazendo eles amiguinhos, morando juntos, e ai, amor? Você tem que entender que em Sonic Boom tudo tá indo pro caralho, e o Sonic tá mais foda-se do que nunca. Mano, a diferença... Que se você for comparar os Jovens Titãs e os Jovens Titãs Glow, você consegue, mesmo antes de assistir o Glow, assistir de boa o Glow. Só que não, o Sonic Boom não. Você assiste todos os desenhos do Sonic pra você odiar o Sonic no Sonic Boom e odiar a SEGA por deixar que fazer aquela porcaria. Pelo menos com o Titãs, você consegue ver a total escrotização deles indo pro caralho. Tá ligado? Tem, tipo, episódios inteiros em que eles só comem batata com pimenta. Que é engraçado pelo nonsense. Agora, o problema do Sonic Boom é que eles não foram nonsense o caramba, o bastante, mas, e eles não conseguiram apostar em mais nada. Cara, eu recomendo pra todo mundo que tá ouvindo. Vai ver o episódio do Sonic Boom que o Shadow aparece. É ótimo. Ele deve ter uma pérola num monte gigante de esterco. Na verdade, nem vai ver o episódio. Vai ver um compilado de cenas dele no YouTube que deve ter. Cara, é Sonic Boom, cara. O Shadow é tipo você pegar e pegar uma pazinha assim, tirar um pedaço da merda do esterco. Com a pazinha bem pequenininha. A do Shadow é você num deserto 15 dias sem comer nada, e aí você acha um cocô com só um milho no meio dele. O episódio do Shadow é esse milho. Everything's a copy of a copy of a copy. Então, falando em grandes encontros desenhos animados, você citou o grande encontro do Sonic com o Shadow e Sonic Boom. Então, deixa eu falar do episódio Mega X do desenho do Mega Man dos anos 90, onde a porra do Mega Man encontrava o Mega Man X. A gente não é velho o suficiente pra comentar disso, mas vamos lá. Poxa, mas tipo, eu chegar e me olhar no espelho e falar, cara, faz meu serviço aí, cara, programa pra mim, sabe? Essas coisas. Meu Deus. Então ninguém assistiu os episódios, só eu fui nerd bastante pra essa porra. Cara, eu vi o review do Sr. Wilson e pra mim tá bom o suficiente. Eu também. Ok, então vamos partir pro próximo. Alguém tem mais alguma coisa pra comentar? Cara, se a gente tá falando de desenho, a gente pode falar, cara, do Jackie Chan? Cara, eu prefiro que vocês mudem de assunto antes de você falar daquele desenho escroto do Mega Man. Qual deles? Sim, vamos mudar de assunto. Não, mas qual do Mega Man? Pra gente ter certeza. Só pra encerrar o desenho de coisas escrotas adaptadas, vamos falar de Capitão N. Não, peraí. Antes de tudo, eu queria falar que, tipo, o desenho do Mega Man é tão bom e tão ruim ao mesmo tempo que a abertura dele diz é ferro e fogo, sendo que o Mega Man é composto de aço. É mesmo. Tá, beleza. Então a gente vai falar do Capitão N. O que a gente tem pra comentar o Capitão N? É ruim, próximo. É uma bosta. Você quer saber do meu comentário? Fala. O Mega Man é verde! E ele tem uma voz de fumante, mano! Ele tem uma puta voz de fumante, parece que fuma. Mega Man! Caralho, ele é muito perfeito! O Mega Man é verde! Pera aí, Samuel, você pode imitar o Mega Man de novo? Mega Man! E o pior de tudo é que, tipo, todos os personagens de Capitão N que eram adaptados, eles tinham meio que um negócio irritante neles. O Kid Icarus, ele falava caros depois de cada frase. Não, é Icos. É Icos, depois de cada frase. Se você for ver, a pior erro do Capitão N é que eles não sabem fazer direito a droga do controle do NES. É um desenho da Nintendo e não sabe desenhar o controle simples, que é dois botões e um D-pad no NES! Eu vou Um dos problemas também desse controle aí que desenharam no Capitão N é os poderes que o controle dá. Que nem ele pausar o tempo, qual é o botão que ele deveria usar? Start. Pause. Exato. E qual é que o filho da puta usa? O Select. O Select! Tá bom, só você, você pode parar de amassar alguma coisa. Não. Que você tá amassando aí. Ah, ele tá amassando a vida dele. Chocolate, é muito bom. Ok, faz menos barulho. Sim, vamos mudar logo de assunto e pra. Não, só um comentário, antes da gente sair do Capitão N. Eu acho que o desenho do Mega Man, tipo, eu não sei se você sabe, mas a Dick produziu tanto o Capitão N quanto o desenho do Mega Man. Acho que o desenho do Mega Man foi o jeito do filho da puta que desenhou aquela porra de Mega Man e falar, pô, cara, tem que compensar as crianças por alguma coisa, mano. Aí ele fez aquela merda. Na verdade, eu acho que alguém pediu pro primo autista desenhar. Também. Olha. Também, olha aqui, a imagem do cara que você vai ter que copiar aí, ó, pra você desenhar. Faz. Oi? Alô? Caralho, morreu? Desculpa, eu tive um AVC. Desculpa, eu tive um AVC. E pediram pro mesmo primo autista pintar o Mega Man. Falou, man, você que sabe pintar aí, meu, você que gosta de pintar, pinta o Mega Man aqui. Vou pintar de verde aqui, ó. Aquela típica criança que pintou um campo gramado de azul e o céu de roxo. Aí você não sabe se a criança é só demente ou ela é daltônica. É tipo quando você pinta a baleia de amarelo. Porque você é contra o sistema e defende o anarcocapitalismo. Everything's a copy of a copy of a copy. Todo mundo tá falando de desenho ruim. Alguém tem um desenho de adaptação que é bom? Acho que só é foda. Porra, não sei se é nostalgia ou se ele realmente é bom, mas eu sei que é foda. Não, pior que eu revi as aventuras de Jack Chan e ele é um bom desenho. Ele é bom, cara, porque, tipo, ele realmente ele tem um plot, ele é bom porque é o Jack Chan, cara. Não, tem coisa que o Jack Chan que ele faz que é uma merda. Tem umas coisas que o Jack Chan faz que é uma merda, tipo... City 3. Três não, né, velho? Tipo, eu não tô dizendo que... A regra do... É porque tem a regra do Jack Chan só fazer coisa boa. As poucas coisas que ele fez que ele quer ruim é a exceção que confirma a regra. Tá, então... Que tal aquele filme de herói espião e uma babá no tempo? Que é uma óbvia cópia do Operação Babá. É a exceção que confirma a regra. Exatamente, essa é a exceção, cara. Ok, mas voltando ao desenho. Parece que esse desenho era bom porque ele tinha boas piadas, ele tinha personagens criativos, ele tinha um plot coerente... Coerente no máximo que você pode dizer sobre 12 dragões gigantes batendo porrada numa dimensão alternativa. E a animação é boa pra caralho, mano. Pô, verdade, era uma animação de Vovatar, mano. Sem falar que é muito foda aquele plot do... Eles pegando os talismãs que dão poderes pra eles. Então, como eu disse, o plot ele tem uma base. Quem não é chato, quem não fica chato, mas é... Consegue manter isso por, sei lá, o quê? Por umas 5 temporadas? É, cara. Foram 4 ou 5, se eu não me engano. Everything's a copy of a copy of a copy. Que é o desafio. Que desenho bom, que jogo bom, que desenho bom que virou um jogo bom. Cara, Tartarugas Ninja era um desenho legal que virou um ótimo jogo. Que viraram ótimos jogos. Existem mais de um jogo bom do Tartarugas Ninja. Alguns dos Power... Acho que a maioria dos jogos bons que eram desenhos antes vem todos nos antigos. Consoles antigos, como o NES, o Super NES, o Mega Drive, essas coisas. Acho que, tipo, eu sou o único que não tem problema de falar pra isso, porque o único jogo bom... Tartarugas Ninja. Foi Turtles in Time. Tava querendo comprar o Mutants in Manhattan, mas eu tô até atrás por causa da crise de credibilidade do Platinum Games recentemente. Cara, o Turtles in Time é bom, o precessor do Turtles in Time do Super Nintendo também é bom, e o precessor do Turtles in Time no Nintendinho também é bom. Ó, galera, aparentemente Samuel ele teve uma crise. Ele morreu. Não, vamos deixar claro pro nosso. Ele morreu nos nossos corações. Não. Eu acho que, tipo. Esse é um dos momentos que a gente tem que ser honesto com o nosso público. O Samuel, ele já vinha reclamando há algum tempo, mas ele não deu atenção. A real é que, tipo, ele teve uma crise nervosa de abstinência de suco Tang no cu. E aparentemente ele, tipo, ele tá em abstinência com isso, a gente tá tratando ele. Mas ele tá tendo muita dificuldade de superar. Inclusive ele tá quase... Ele tá fazendo enema com vinho pra ver se ele supra essa necessidade. Nossa. Então, tipo... E você, vão, né, Tang? É, mano. Sabe, aquele, o suco que vem no saco. É, exatamente, desculpe. Enfim, aí a gente tava falando, aí do nada o Samuel falou, pô, cara, as coisas estão melhorando e tal, mas tipo, a minha mãe acabou de comprar suco Tang e eu não sei se eu vou... É Muff. Desculpe, ela acabou de comprar um Muff e eu não sei se eu vou me aguentar. A gente falou, pô, Samuel, relaxa. Aí, tipo, a gente ouviu a mãe dele saindo de casa e aparentemente ele caiu. A minha teoria é que ele tá tendo agora uma overdose de Muff pela via anal dele e, infelizmente, ele morreu. Então temos aqui as nossas memórias ao Samuel. Ele bebendo o suco do saquinho no pelo cu. Mas alguém tem uma coisa. Eu quero me matar. Qualquer coisa menos isso. Aliás, falando em suicídio, a gente pode falar de 13 Reasons Why, que é a série da Netflix, que é a adaptação do livro. Uma das três razões é a internet dela que tava ruim. Meu Deus. Olha, eu não assisti a série, mas o público que tá assistindo a série me dá nojo, mano. Meu, tipo, a série não parece ruim. A ideia da não, série não, não, não, não, não, não, não, cara, eu vi a série, eu posso atestar, é ruim. Ok, mas nem tipo... Eu quis perder meu tempo vendo essa bosta. Cara, eu vi um episódio e eu só preciso disso pra saber que é ruim. Ok. É tipo Jessica Jones. É tipo Jessica Jones. Caralho, é ruim tá, assim. Agora a gente tá conquistando uma legião de pessoas nos odiando. Ah, não, vai tomando seu cu. Se você gostou de Jessica Jones, eu já adianto. Põe no seu cu. Não, mas é que tipo... Eu não sei que seja um crítico nível, sei lá, eu esqueci o nome do cara, que ele falou que quando ele vai assistir A Noite dos Mortos Vivos, ele viu uma mina chorando lá dele. Esqueci o nome desse pirapudo, só tem que ele é um crítico renomado e tal. Se o cara não tivesse nível de crítica, velho, eu prefiro pegar a opinião por mim mesmo. E a série parece uma ideia legal, mas o público que cria ela, mano, é tóxico pra caralho. Não, cara, eu tenho que falar. 13 Reasons Why não é só ruim como uma série, ele é ruim como uma adaptação. Porque eu fui ler o livro, e o livro... Por mais que o livro tenha os seus problemas, que, tipo, é a mesma história, e a história é meio ruim, mas, tipo, o livro é 10 bilhões de vezes melhor que a série. Everything's a copy of a copy of a copy. Agora a gente vai entrar no campo que eu realmente queria entrar desde o começo da conversa, que é... Quando a adaptação consegue ser uma boa adaptação, ela consegue superar o source material. E eu tô aqui pra pôr dois exemplos. Um é Clube da Luta, o outro é Old Boy. Clube da Luta não assisti, Old Boy também não. Clube da Luta eu acho que eu só vi a sequência de quadrinhos, velho. Pera aí, Gabriel, você não viu Clube da Luta? Eu só sei de plot twist, cara. Gabriel, você não viu Clube da Luta? Não. Sai do meu podcast, cara. O que você tá fazendo aqui? Eu não sei, cara, que tipo, é tudo que parece bom tem uma fandom merda e isso meio que me afasta, mano. Tipo, eu vivia querendo assistir Clube da Luta, mas sempre que eu perguntava pro amigo meu como Clube da Luta é bom, ele só ficava falando da porra da crítica social, velho. E eu não aguento. Então você social, tá andando com as pessoas erradas, cara. Porra, mano, você deve pegar esse seu amigo e bater nele até ele criar uma vagina. Só pra, tipo, ele vai criar uma vagina de medo, porque se você bater nele agora, ele pode acionar a polícia. É nisso que você tem que fazer com esse seu amigo, mano. Eu sou budista, porra. É, exatamente. Mano, Old Boy, eu te perdoo, porque, tipo, é um filme coreano que ninguém ouviu falar. Saiu em 2003. Mas, tipo, é um filme do caralho. Tipo, pouca gente viu, eu entendo. Mas, tipo, Clube da Luta, mano. Sei lá, velho. Eu vi umas cenas de Clube da Luta. Eu não vi o filme inteiro como um todo, mas vi umas cenas e a direção parece foda pra caralho. Clube da Luta é um exemplo ainda raso de como a adaptação pode superar o source material. Porque ele sabe fazer isso. Mano, o Clube da Luta tem uma cinematografia foda. O Clube da Luta tem um roteiro foda. E tem um screenplay foda. Mano, o Clube da Luta, ele sabe ser um filme. Ele sabe que ele não é um livro. E ele sabe que tem coisas que não funcionam no livro. Aí ele traduz isso visualmente. Ele sabe fazer as coisas. O Clube da Luta é um ótimo filme. O Show Don't Tell. Você não precisa me falar do negócio. Você pode me mostrar o negócio. É o que o Zack Snyder devia ter feito em Batman Superman, mano. É o que o Zack Snyder devia ter feito com a vida dele. Não, porque ele seria um vlogger. Ele não, seria não, não, não, não, na boa, mano. Se eu tiver que aguentar mais alguém falar do Zack Snyder, mano, eu vou cometer um atentado terrorista numa creche. Não, eu vou cometer um atentado terrorista na PAI. Falar bem do Zack Snyder, você disse? Não, eu só não quero ouvir o Zack Snyder. Eu só não quero ouvir o nome Zack Snyder. Porque eu odeio o Zack Snyder, mano. Puta que... Como eu tava dizendo, alguém chega no ouvidinho dele e fala bem baixinho assim, bem próximo. Zack Snyder. Você se fudeu, agora eu vou sair pegar uma Kombi e explodir a pai. Ai, meu Deus. Bom, não sou eu que vou me fuder, cara. São as pessoas que estão lá, pai, mas... Enfim, mas tipo, esse é provavelmente um tema pra tipo coisas que eu odeio. Podcast. Coisas que odiamos. Logo dentro do podcast. Agora vamos seguir. Vai rolar, relaxa. Quando rolar, rolou. Enfim, mas tipo... Agora vamos seguir em frente. Aliás, se a gente tá falando de e voltando a Old Boy... Mano, Old Boy é uma puta adaptação. E tipo, ela é uma adaptação tão boa que nem compensa você ver o Source Material. Eu não vi o Source Material, o que eu vi foi pouquíssimo. Mas tipo, isso é uma opinião geral, pelo menos pelo que eu vejo. Old Boy adaptou tão bem o mangá que você não precisa ler o mangá. Inclusive, uma das melhores cenas de Old Boy nem tá na porra do mangá. Que é uma cena de ação fodida em plano sequência, que é muito bem feita, que a coreografia é foda. Eles sabem fazer cenas de luta. Pô, sou asiático e não sei lutar, porra. Deixa esse estereótipo do caralho. Você é asiático e budista. Everything's a copy of a copy of a copy. By the time I got her to the car, Nancy stopped shaking. Her skin is warm again. She's herself again. Thanks for remembering my coat. For all the little things, like saving my life twice. You better get rolling. You're not coming along? No. I have friends on their way to collect evidence. I'm gonna blow this whole sick mess wide open. I'm gonna clear my name. I'm gonna put Senator Rourke behind bars where he belongs. Can't lose you. Not again. Nancy Callahan, the love of my life. Shame to lie to her. I hope she forgives me for it. Get Senator Rourke behind bars? Sure. And maybe after I've pulled off that miracle, I'll go and punch out God. There isn't a prosecutor in the state who'll go after Senator Rourke. I killed his only son. The bloodline is cut. Rourke's lost his goddamn legacy. He'll use all his power to get revenge on me. He'll go after me through Nancy. He'll find her again. There'll be no end to it. She'll never be safe. Not as long as I'm alive. There's only one way to beat him. An old man dies. A young woman lives. Fair trade. I love you, Nancy. A adaptação de Sin City, porque puta merda, essa porra ela adapta quadro por quadro do quadrinho sem tirar nem pôr, mano. Eu queria saber, vocês acham isso uma boa coisa ou vocês acharam? Eu só odeio o filme do Sin City por causa do meu pai, porque ele assistiu esse filme várias vezes seguidas e eu não aguentava mais. Igual a minha internet. Então minha experiência de Sin City foi comprometida. E o 2? Cara, eu não sei se eu vi Sin City ou Sin City 2, mas enfim, eu vi Sin City. E como um cara que não conhece o Source Material, eu posso dizer, é um filme muito estranho. Sim, é muito estranho. É por causa, é que tipo... Eu não sei qual que eu vi também, qual que meu pai assiste repetido às vezes, mas eu sei que tem um cara que parece um Smurf amarelo. Na verdade, tem um cara que parece... Não. Tipo, eu posso definir Sin City como tem um cara que parece o Cable. Cara, Sin City é a história de um cara que parece o Cable lutando contra um Smurf cracudo amarelo. Melhor resumo. É tipo, cara... E eu odeio isso, que eu tive que ser obrigado a ver repetidas vezes. É tipo, cara, eu acho que vocês têm. Se vocês acham estranho esses primeiros filmes que adaptaram só os primeiros. Tipo, Sin City não é uma série regular. Tipo, os quadrinhos são uma série regular, que nem são Homem-Aranha, Homem de Ferro e tal. Eles são várias minisséries ou histórias pequenas. E que basicamente que o Rodrigues, o Tarantino, e sim, o Tarantino dirigiu Sin City, e o Frank Miller. O Frank Miller, que os três fizeram esse filme juntos. O que eles fizeram? Eles pegaram todas as primeiras pequenas histórias do Sin City, montaram tudo, amarrando uma trama no filme. Eles fizeram a mesma coisa com dois, só com o Caso 2 foi só uma minissérie, que é o Tempo Pateio. Ah, então, no caso. Eles fizeram um Frankenstein de histórias. Cara, exatamente. Mano, pera aí, só pra eu saber, qual é o Sin City que tem uma stripper que tem um cara que protege ela? Ah, se não me engano, é a segunda, é, acho que a terceira ou segunda minissérie. Não, mas tipo, esse é o primeiro filme ou é o... Acho que é o segundo filme. Então eu vi o segundo filme. É no segundo também que tem o Smurf amarelo cracudo? É, não sei, eu acho que é... Tipo, o que tem esse Smurf amarelo cracudo que adapta o Big Fat Kill, que é o nome do assassino. Tá, mas é no primeiro ou no segundo filme? Essa eu acho que é no primeiro, porque se não me engano o Big Fat Kill foi só uma historinha pequena. Sim, deve ser no primeiro, porque eu não vi ele no segundo. Ok. Tá, eu vi o primeiro repetidas vezes, é por isso que eu odeio. Enfim, o problema do... Enfim, mas se você não tem essas primeiras historinhas estranhas, tem uma minissérie do... Não, eu não acho estranho, eu odeio mesmo. Não, tipo, eu tô falando que eu acho estranho porque, tipo, ele é uma adaptação de quadrinhos. Mas, tipo, quando eu vi, eu não sabia que era uma adaptação. Tipo, eu achei mega estranho, primeiramente, o filme ser todo em preto e branco. Segundamente, tipo, tem uma cena que o cara ele cai em cima do carro que nem o Batman usando armadura. É literalmente a cena dele caindo, com a capa dele batendo pra trás e ele fazendo um buraco no carro que nem o Batman se tivesse usando armadura. Aí eu olhei pra aquilo e falei, cara, o que que tá acontecendo? Então, é que, tipo, tem uma minissérie que tipo, o Frank Miller, quando ele criou o Sin City, ele tava numa vibe de criar obras autorais, que ele não queria mais trabalhar com Marvel, com DC, que ele tava puto da vida. Aí ele saiu criando um monte de história bizarra, tipo, tem um lá que chama Big Guy Rusty, Robot Boy, acho que é assim, que é basicamente sobre um robô gigante, um menino robô, estilo Astro Boy, e que eles lutam contra um monstro gigante. A HQ inteira é só isso, é só os dois metendo porrada num monstro gigante. Em uma das últimas HQs, foi a única HQ colorida de toda a série, o Marv, que é o protagonista, que parece o Cable, ele sonha que ele encontrou o Lobo Solitário, o Dick Tracy, o Exterminador do Futuro, o Batman e o Spirit, que é um personagem parecido com o Dick Tracy, velho. Isso dá uma boa orgia. Cara, isso dá uma orgia no mínimo interessante. Então, cara, tipo, eu. O Dick Tracy seria o passivo. Com certeza. E eu espero, sinceramente, que o Frank Miller não tenha ideia de chamar o Rodrigues, que o Tarantino ele dropou no primeiro filme e não quis voltar pro segundo. Eu espero, sinceramente, que o Miller não chame o Tarantino pra fazer os próximos filmes, porque eu não quero ver essa cena no cinema, mano. Porque a orgia dos caras. Você quer dizer o Rodrigues, né? Então, o... Cara, se você não quer ver essa orgia, você só precisa pedir pro Lars von Trier não dirigir o filme. É. Porque ele não, faria, tipo, isso. É que, tipo, o Miller ele tentou uma carreira no cinema. Ele tentou adaptar. Ele foi o roteirista de dois filmes do Sin City por alguma razão. Ele não queria deixar os filmes diferentes da HQ. É, sabe, aquelas manias de criador, tipo, a mina fez 50 tons de cinza e quis que o filme fosse fiel ao livro. Então, ele não tava aceitando que nada fosse mudado. E ainda por cima, ele fez ainda outro filme bosta, que foi a adaptação do Spirit, que é o personagem que tem agora, que é um... É uma merda, nossa. Vamos passar pra outro tema que eu tô... Não, peraí, Gabriel, você que leu as HQs. Os filmes do Sin City são boas adaptações? Você acha que são boas? Olha, são adaptações extremamente fiéis, isso não dá pra reclamar, mas boas... tipo, o problema é que elas são as HQs, cara, elas não trazem nada novo, velho. Então eu recomendo mais você assistir o filme se você não leu o HQ, porque pelo menos daí você vai ter algumas surpresas. Everything's a copy of a copy of a copy. Fidelidade faz uma boa adaptação ou não? Aí depende da obra. Se... Não, porque peraí, eu tenho. Porque, tipo, tem um anime do Phoenix Wright. E o anime do Phoenix Wright é extremamente fiel ao jogo. Mas isso deixa ele muito chato. Por quê? Porque todas as cenas são iguais, tudo é igual. E, tipo, ele tenta ser extremamente fiel. Porque, tipo, no Phoenix Wright você tem que resolver os casos, apresentar as evidências e tal. E se você apresenta uma evidência errada, ou... Porra, acabei de ligar o Xbox. Pronto, olha, esquece. Só pra te constar, eu tô aqui, eu só não tenho nada a falar porque eu nunca joguei o jogo nem vi o anime. Ok, só voltando. Tipo, se você apresentou uma evidência errada no Phoenix Wright, você é chamado a atenção e você perde um negócio lá. Mas não tem porque isso existir dentro do anime, sabe? O Phoenix Wright é a porra de um advogado, ele não apresentaria uma evidência errada. Aí nego tenta fazer fidelidade a isso. E, tipo, sem falar que o traço é feio, os negócios é muito lento, tem muito diálogo, e tipo, eles fizeram um extremamente fiel, mas a fidelidade deles custou a minha diversão. Everything's a copy of a copy of a copy. É, acho que, tipo, não tem nada errado na obra ser fiel. Porém, se ela não entregar algo novo, então acho que não vai ter... Acho que não tem muito apelo. É só mais do mesmo. Tipo, por exemplo, como você falou lá do Clube da... Não, Clube da Luta não, porque o Clube da Luta parece ter uma diferença mais... a distinguente, mas vamos pegar o Old Boy que você falou. Tipo, ele pegou o que tinha no mangá, ele foi fiel ao mangá, ou melhor, Manhua, eu prefiro chamar de Manhua, porque é coreano, e ele fez algumas coisas melhores e adicionou algumas coisas. Tipo, o cara, seja lá quem for roteirista, se for roteirista, o diretor que teve a SBET fazendo as coisas, mas seja lá quem foi, ele simplesmente pegou a ideia original, manteve e só adicionou uma visão dele sobre a obra. É tipo o que fizeram no anime do Ghost in the Shell, por exemplo, no mangá de Ghost in the Shell. Se você for ver aquele troço, mano, ele é uma bosta. Não, vai tomar no seu cu. A questão, não. A questão, mano, eu posso... A questão é que o mangá de Ghost in the Shell é chato. Então, é uma bosta. Mano, não é uma bosta. A questão é que, tipo, você cara, tem que... uma bosta e chato. Você tem que ir ler o mangá de Ghost in the Shell, você tem que ir na vibe de, tipo, pô, eu vou ler uma obra filosófica sobre as implicações da mecânica e a robótica na sociedade atual. Não, mas essa questão, cara, tipo, o mangá... Isso se chama bioética. Só pra agregar cultura aqui. Ok. A questão é, tipo, esse mangá não apresentou isso. No final, o mangá ele é tipo um mangá genérico, bobinho. E, tipo, essas questões filosóficas, elas sempre ficam em segundo plano. Tanto que você for ver, algumas caixas de texto, onde o próprio autor ele comenta algumas coisas sobre isso, ele geralmente comenta sobre um negócio nada a ver, tipo, cópula de caracóis. Como assim, negócio nada a ver, cara? Se você pegar em Shimoneta, cópula de caracóis é basicamente o plot deles. E eu não tô zoando, cara. Shimoneta tem... Cara, eu não tô zoando. Eu não sei porque todo mundo que alguém fala de caracol, eu sempre lembro de um documentário que eu vi sobre o acasalamento de animais. E aí mostra que os caracóis são todos hermafroditas e quando eles estão no meio do coisa, eles se juntam de uma maneira que eles parecem uma rosa de cabeça pra baixo, cinza, pendurada numa árvore. Meu Deus! Eu não sei porque, tipo, eu vi isso quando eu tinha 6 anos de idade, eu não esqueço isso até hoje. Ok, voltando a Ghost in the Shell, porque a gente pagou. Ok, eu falei, cara. Ghost in the Shell não é um mangá de ação e é um mangá meio chato, mas é um mangá bom. Eu não sei, cara, eu não gostei. Eu não gostei, eu achei o filme de. O filme de. De quando é esse filme? Anos 80? Aí você tem que ver, cara, porque. O filme de Ghost in the Shell é um ótimo filme, mas ele é um filme de ação. Não, mas tipo, a questão do filme do Ghost in the Shell é que eu achei, eu gosto das ideias dele, eu gosto dos personagens dele, mas o ritmo dele é lento pra caralho, mano. Tipo, ok, tudo bem, é um filme tipo, esse é o equivalente pra nós do Blade Runner. Ele é um filme pra você filosofar, que fala sobre questões mais complexas e tal. Mas, tipo, até pra um filme desse padrão, ele é chato pra burro, mano. Cara, isso se você... Cara, esse é o mal de tudo e qualquer filme dos anos 80 pra trás. A maior parte deles são lentos, porque eles não sabiam direito ainda como trabalhar essa questão do tempo no filme. Cara, tipo, o anime de Ghost in the Shell é tipo... se você... Aquilo é um anime de ação, aquilo é um anime com várias cenas de ação, claro. Mas ele ainda tem a questão filosófica. Agora, se você pegar um live action de Ghost in the Shell, mano... Mano, ele é uma... Isso foi você rotando ou você simulando? Não, arrotando, eu arrotei. Enfim, um live action de Ghost in the Shell é um arroto. Joga com isso. Não, é que, se você pegar o live action de Ghost in the Shell, eles pegam a filosofia e jogam pela janela. Eu não sei, cara, tipo, eu só vi uma crítica de Ghost in the Shell e o segundo cara que me falou, ele meio que conseguia conciliar a ação que o público americano vai vir assistir junto com a filosofia. Não, cara, não tem filosofia, mano. O live action de Ghost in the Shell é um filme de ação com a... Mano, se tirarem... Cara, ele é um filme ocidental. Mano, ele foi criado pra produtor que tava pensando no público-alvo do público-alvo que é um americano médio que só quer ver a ação em peitos. É por isso que tem Scarlett Johansson. Ah, foda-se. Isso não dá desculpa pro filme ser ruim. Sério, eles sim, pegam... Eu não tô falando que isso é uma desculpa. Eu tô falando que é isso que acontece no filme. Tá bom, porra. Mas eu tô falando que isso é ruim. Eu me pergunto se vocês forem fazer isso live action do Yu-Gi-Oh, mano. Cara, um live action do Yu-Gi-Oh só pode funcionar se no final a gente descobrir que Yugi é, na verdade, um moleque que perdeu os pais e, tipo, foi pro orfanato, aí ele saiu do orfanato, usou várias drogas e Yu-Gi-Oh inteiro é a viagem de drogas que ele tá tendo no caminho da rua que acharam ele pro hospital. É o único jeito de Yu-Gi-Oh dar certo. Ele batia cards. É. Cara, isso aí é uma fanfic, cara. Isso era uma adaptação. Não. Isso é uma adaptação em live action. Isso é Yu-Gi-Oh! De verdade. Everything's a copy of a copy of a copy. Bakugan? Não, não era Bakugan. Bakugan já acabou faz mocotas. É isso que fica aí saiu. Rápido. Não, era só pra fazer treta mesmo. Cara, enfim. Cara, você não dá oi pra bosta. Você dá descarga e deixa ela feita em outro lugar. Não vou falar de Bakugan. Sem falar que Bakugan, eu acho que nem é adaptação, cara. É, foda-se, vamos falar de Bakugan. O jogo de Bakugan é foda pra caralho. Eu não sei nada de Bakugan. Pera aí. Que porra foi essa? Eu acho que o Guilherme batendo nele mesmo. Guilherme, você tá... Jotaro, você tá bem? Eu não tô bem, cara. Cala a boca, Gabriel, quero ouvir isso. Na hora que eu ia falar isso na internet, que eu, tantas vezes, que eu só quero plantar discórdia falando de Bakugan, ela cai de novo. Só tô vendo da minha tristeza e angústia. Essa vai pros erros, mano. Essa vai ser a pérola desse povo de bosta que a gente tá fazendo. Ok. Voltando pra Bakugan, o Bakugan não devia começar. Continua sem vídeo, eu vou precisar de um tempo aqui pra me recompor. Peraí, então vamos esperar, calma, vamos esperar. Não, continua aí, vai sem medo aí, cara. Enfim, eu só queria falar que, tipo, o Bakugan tem o jogo de Play 2 e o jogo de Play 2 é bom. Eu não sei, cara, a única coisa que eu assisti de Bakugan foi que eu assisti alguns episódios do anime, eu achei uma merda e eu dropei. Cara. Só pra te deixar claro. Tipo, a mesma coisa que o Gabriel. O jogo do Bakugan é bom porque nada do anime de Bakugan tá lá. Tipo, o jogo do Bakugan é bom porque você joga com um personagem que não é o personagem principal, com um Bakugan que não existe e ganha um torneio que nunca aconteceu. Caralho, tu tipo. É uma dimensão alternativa, né? Não, mas é sério, mano. O jogo de Bakugan é legal porque. Você cria o seu personagem e foda-se, ele sempre vai ser feio e parecido com o Dan. Não interessa o que você escolhe, ele sempre vai ser Dan, feio Dan. E parecido com o Dan do Bakugan. E tipo, aí você tem um Bakugan que tipo é o seu amigo, que ele veio de outra dimensão. E tipo, no final você descobre que na verdade ele é um demônio marido de outra dimensão pelo deus dos Bakugan. Porra! Porque, tipo, ele não podia ficar no reino dos Bakugan, porque senão ele traria guerra e pestilência. Plot twist genérico, mas... Não, você não tá entendendo. Isso tudo acontece enquanto você tá jogando cartinha e monstrinho com a porra do mascarado, que é teoricamente o vilão do anime, que é só um cara loiro com uma máscara. É tipo o Masked Rider do Earthbound. E detalhe, depois que você vence esse cara, o Bakugan dele se revela ser o deus daquela outra dimensão, e agora ele tá batalhando com você. Ou seja, a batalha final é literalmente nada faz sentido. Caralho, e cara, tipo... esse é o jogo do Bakugan. Meu Deus, mano. Ok, vamos passar para outro, que Bakugan em si não é uma adaptação. E o jogo a gente já comentou. Eu não sei se a gente conhece a muito mais coisa que... Sério, a única coisa que Bakugan gerou de bom é o YouTube Pop do Bakugan Guerreiros da Batata. Isso existe? Sim, e eu sei a abertura inteira desse povo. O que vai fazer? Nada favorece a fazer. Encostado na parede, procura uma lagartixa com carne. E você sabe que adoram foder em suas mãos. Você sabe que agora sim é hora, porque o jogo já começou. Caraca, eu achava que você ia aprender a versão gospel do One Punch Man era perda de tempo. Porra, não. A versão gospel do One Punch Man não é perda de tempo. É o nosso caminho pra salvação. Inclusive, o One Messias Man é a melhor adaptação da Bíblia. Acabou.